Constantemente, alma e a esperança lhe para todos em construir o seu reino de amor, seu reino de amor, seu reino de amor. Cristo veio construir sua igreja aqui. Alma e a esperança levará todos.